3663, zona sul. Tá, 3663, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chama na rádio do Beto, 3663. Tá 3663, ingresse no pátio principal via Juliette, o portão é o 08. Papa, Mike, Eco Delta, bom dia, prossiga. Juno 2 do PUB, aguarde só um instantinho a cópia, o Mike, Eco Delta. Prossiga, tá, 3304. Pode chamar qual é o nosso número para a aproximação, beleza? Número 2 na aproximação. Prossiga, número 1, pode chamar a aproximação. Segue tráfego 12 horas, 17 milhas, é um Boeing 738, passa a nível de voo 110 para a nível de voo 050. Obrigado. Botão 3179, assim que o Airbus da companhia parquear sua direita no gate 8, autorizado o pushback no gate 9, chame táxi. Ok, autorizado assim que o colega parte aqui ao nosso lado no gate 8 e chama para o táxi 3179. Salvador, bom dia, Sané 6312, tem transformação ao céu. Sané 6312, bom dia, chegada Mari, desce para nível de voo 080. 080 Mari, 6312. Eco Delta, agora sim, pronto para a cópia. Autorizado Manati, 1000 pés, corredor Axé. A decolagem é da 17, curvando à direita, após. E após a decolagem, chame o controle, 120 decimal 8, torre 1895. O transponder é o 0125, padrão. 5217, bom dia, chegada Ponce, desça para nível de voo 090. Autorizado Lineal 090. Latam 3304, reduza para 250 nós, tráfego que o precede, mantém 280 de 280 nós. Latam 3304, controle. Qual foi a informação que ele comprava com uma bomba de grau? Mantém 280 de grau de speed. Reduza para 250 nós. Volume 605, confirme velocidade indicada. 240, nossa senhora. Sente, graças. China 6225, autorizado Brasília, nível 320. A decolagem é da pista 10 com a primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Nidissa. E em Nidissa voa, após Nidissa voa Puído e intercepta a Upiruísque 10. Prossegue até Formosa e após direto Brasília. O controle 120 decima 8. O transponder é o 5547. Oxané 6225. 6225, autorizado 320 Brasília, Momo, Anitta, Puído, Upiruísque 10, Formosa. 1208, controle 5547. Então ponte 1, chamada para puxa acionamento. 6225, Oxané correto, cortejamento, só o ciente. Obrigado. Solo 3179 da TAM, solicita instruções para ataque com 213, 213 a bordo, 3:40, alternando o galeão. Copiado, TAM 3179, está livre o táxi pelo pátio e Índia, e no ponto de espera da pistão no zero, chame a torre em 1895, é uma boa viagem. Tá autorizado, então pelo pátio, Índia, e na no ponto de espera, chama a torre 1895. Obrigado, senhor. 3179 da TAM. Para nível de voo 060. 9 para pushback acionamento, está no pátio de carga. Autorizado, azul 4039, chame para o táxi. Chama o táxi, azul 4039. Web 5826, bom dia, chegada a Mari, desça para nível de voo 070. Mantenha um perfil de chegada, número 6 na próxima. Voo no 922, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 355, limitado pelo localizador, reduza para 1709. Ok, Altura 355, limitado localizador. E reduz para 170 nós, voo na hora 22. LS Gol 605. Gol no 605, aperte sinal de procedimento LS, aumentou na frequência 118, décima 95. 295. TAM 3304, desça para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado sinal de procedimento LS, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, 3304. Azul 4039, autorização táxi, autonomia 0327, 114 a bordo, alterna Ribeirão Preto. 605, marca da externa. Tudo 605, continua aproximação, quem negar no 06, bate pista livre. 605. Espero dar pista no 0, chame a torre 1895. E o ajuste agora é 1-0 no meia, é uma boa viagem. Muito obrigado, senhor. Ajustado no 0 no meia, vai prosseguir o táxi, pátio 3, pátio principal, Índia, posto de espera, agradecer 1-0, 18 lados, muito obrigado. O ingresso é posto pronto, mas é por alto. Número 05, autorizado pouso pistão no 0, vento uma centena, 05 nós. Ele pousa na 10, número 05. Gol no 922, deixa para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final do procedimento LS, após estabilizar. E 2000, autorizado ILS, mas não está estabilizado no 922. Como tem uma aeronave na próxima final, pois a mesma autorizaria essa decolagem. No 0963-1909, 6309. Bom dia, controle, 3179 da TAM. TAM 3179, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantenha 340. Subi ao 340. Ali se a curva pode voar da EL? Após 2000, autorizado da EL. Vai voando agora, passando 2200, 3179. Escolhendo, está autorizada a decolagem, pista no 7, vento uma centena 049, atende para a esteira. São 3304, completo sinal de procedimento LS, a emissora na frequência 118, décima 9. 285. Bom dia, está 3304, estabilizado X-Ray, baixado travado, visual. 3304, fazendo aproximação, agora instruções para pouso. Guardado. Lula 605, no solo 226, libere pente pela direita, solo 121, 9. igual 6-0-5. A sua 93, com sua aproximação. Entra, 3304. 05. Nossa, ZDF, o número 5. É, 05. Seu nome é 312, reduza para 1709. Tráfego que o precede, o Boeing 738, passando posição Duna, mantendo 1064 de ground speed. Vou reduzir, 1609. 3604, baixaria travada? Afirmativo. 3604, está autorizado o pouso, pistão 0, vento 1110 graus, 069. Ele pousa, tá? 3304. Mike Eco, Delta reporte 20 milhas fora. Reportará na César, Delta. Web 58, André, pode prosseguir a descida? Web 5826, desça para 4 mil pés. Ajuste no 06. 4 mil no 06, pode dar mesmo. E o Trip 5217, pode prosseguir também? Trip 5217, detonação para sequenciamento, curva direita proa 240, limitado pelo localizador, desça para nível de voo 050. Direita para 240, limitado pelo localizador, de 050, 352, 17. Estabilidade LS, 1922. 1922, completo final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 1? 95. 95, obrigado. Chanel 6312, desça para 2 mil pés, permanece ajuste. Autorizado final do procedimento, ele é sempre autorizado. 2 mil pés, com ajuste de 16, reporte estabilizado. T04, no solo 29, libere pista pela direita, chame solo 21-9. Direita 29. Solo Salvador, bom dia, tá 3304. Bom dia, tá 3304. Tá livre o táxi via Alfa Juliette. O gate é o 04. Alfa Juliette 04, 3804. São 3859, chegada Bonf, desça para nível de voo 050. São 3732, chega da Mar e desça para nível de voo 060. 5217 atingindo 5000. Trip 5217, desça para 4 mil pés, ajuste no 06. 4 mil pés, 1-0-6, mantém proa. Trip 5217, curva esquerda, proa 190. Esquerda 190, permanece no limite do localizador? Permanece, Trip 5219. Web 5826, desça para 3 mil pés, permanece o ajuste. 3526, confirmado? Web 5826, desça para 3 mil pés, ajuste no 06, reduza para 1909. 6312, no ILS. Chanel 6312, completo final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118, desse 95. 895, bota com você. Bom dia, manutenção. Tudo bem? Deixa eu estar no baixado travado. Portará. Controle Salvador, 1-4-0-4. bom dia, Librando Rio Pés. Responsabilizado. F5826, copiou o controle? Negativo, proceda. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meia, reposta precisando. Salvador Azul 4039, bom dia, livrando 1500 na subida. Azul 4039, contato radar, saída da El Leda Bridge, sube e mantenha nível de voo 360. Salve 360 da El Leda Bridge, pode voar direto da El? Libere pista pela direita, time solo, 21 decimal 9. Direita 219, 922. Mantenha a proa 190. Salvador Azul 4039, solicita da El direto sem interceptar o avião. Rajal. Azul 4039, autorizado da El. Estamos 179, chama centro Recife na frequência 133.25, alterna 133.95. Chama agora então centro 133.25, alterna 133.95, 3179 da TAC. Mesmo 40 graus, 05 nós, ajuste 1 no 0 no 6. Ajuste 6312. 217 para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 090, reposto estabilizado. Esquerda 090, procedimento estabilizado. Estabilizado, descida. 5217, desça para 3 mil pés. 3 mil pés. Estabilizado, coisa meia. F5826, acompanha o final do procedimento LS, chama em torno na frequência 118 decimal 95. Cuidado, sim, obrigado. Trip 5217, curva esquerda, proa 070. Esquerda 070, 2017. Trip 5217, desça para 2 mil pés, permanece ajuste. 2 mil pés, permanece ajuste, seguir 2017. Xanem 312, no solo 3000, libere pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Salvador, mas bom dia, Oxanã 6312. Oxanã 6312, bom dia, tá livre o táxi. E Alfa Juliette, o gate é 10. Alfa Juliette com 10, gate. MTLS, chama em torno na frequência 118 decimal 9. 181. 95. 18, 9, 5. Mike, Eco Delta, presença de coordenação, não há atraso para reportar. 2, Salvador, bom dia, 35217, estabilizado no localizador. Check 217, PNH 10 no meio, continua a aproximação, cheque de pouso, vale de pista livre. Sente, reportaremos. Tan 3859, desça para 4 mil pés. Ajuste no zero no meio. 4 mil pés, no zero no meio, Tan 3859. Tan 3732, desça para nível de voo 050. 050, 3732. Seguro 2000, no solo 38, libere pista pela direita, chame solo 1 2 1, decimal 9. 2 1 9, 3. Solo, bom dia, RGF, 58, 2000, ligou a direita. Bom dia, web 5836. A livre tá Alfa Juliette, o portão 03. Alfa Juliette 03, voo de 2000. Tipo 5217, no solo 40, libere pista pela direita e chega o solo 121 decimal 9. 219, 217. Solo 35217. 35217, bom dia, tá livre o táxi Alfa Juliette, remota é a 14, do pátio principal. Gente, Alfa Juliette, remota na 4, 217. 3,25, alterna 1,33,95. 1,33,25, 1,33,95, azul 4,032, com registro. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. TAM 3,859, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meia. Declaração para final do procedimento LS, curva esquerda para o 1,80. Esquerda para 1,80, descendo para 2 mil pés, está 3,859. TAM 3859, limite localizador. Limite ao lock, TAM 3859. TAM 3732, decoração para sequenciamento. Curva esquerda proa 012. Limitado pelo localizador, desça para 3 mil pés. Ajuste no 0 no meio. Ok, desça autorizado para 3 mil, proa 012, limitado ao lock.